dama, vestida de preta, cara dos amantes. Fria e sedutora, todos se apaixonam pela preta mais louca que envolve a terra toda. Nos braços dela eu sonho, uma criança eu me sinto. A lua é só um detalhe, a lua é só um brinque. Quem tomou um gole bruxa da sua poção caiu no seu encanto, deusa da escuridão. A sua pele brilha, eis a pérola negra e um cordão cabuloso, repleto de estrela, que brilha ao seu redor pra venerar sua beleza. Sou louco pelo frescor e o odor da pureza. Ó, dádiva de Deus, ó virgem intocável, Miss do universo com a cor do pecado. A torre de Paris, sem você não é nada. Las Vegas piorou até o farol da Barra. Quantos não falou que você não tinha alma? Agora diz que te ama e gasta todas as palavras com versos românticos pra dama de preto, que excita os poetas, seu mistério dá medo. Ao som do silêncio, um leve sussurro, a valsa da névoa contempla o escuro. Sinistro e louco, mas quero um pouco. A cor da noite é a cor do meu povo. Somente Deus pra te criar, dama de preto. Com a mina, os irmãos, em plena autoestrada, paraíso sombrio que esconde a solidão. Cadáveres ambulantes que vagam na imensidão, mas eu sou louco da própria natureza e só preciso do ar pra fazer minha cabeça. E os espíritos ruins que corrompem o meu céu, faz da noite o terror, faz parecer cruel, mas a noite é um véu de um anjo sedutor que dá prazer pra quem ama sofrimento, pra quem quer dor. Que seja preto minha alma, meu olhar, meu sorriso, que nem o preto do céu, que expande no infinito, me acolhe nos seus braços, no seu abrigo, que as trevas e a maldição caia sobre os inimigos. Sou criatura da noite, não tenho medo, porque Deus criou a noite, a bela dama de preto. Somente Deus pra te criar, dama de preto.